procurou o contato radar, sobre manter o nível 10, corrijo 3 mil pés na saída da mão. Manter o perfil da carta, o Lima Kilo Zulu. Sombra de Bridge. Contato com o aeronave, só radar primário com o cheque de transporte. 5472, Lima Kilo Zulu. Identificação, mantém o nível de voo 350. Agora sim. Ok, o senhor efetou o cheque transponder? Afirmativo, eu tenho 473 transponder. Gente, o senhor deverá retornar a Salvador caso esse transponder não funcione. Se não, o senhor deverá ir no espaço aéreo Golf a fim de evitar o espaço aéreo controlado. Fazer mais um teste aqui, Alfa Delta. Tô Fox Fox. Chamando acionamento? Ele vai acionar e chamar táxi, Vitor Fox Fox. Decolado 18, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa tarde, tá 3, bom dia, tá 3-3-0-4. Controle, recebe o Alfa Delta? Negativo. Tá recebendo o modo Alfa? Não recebo nada, só o primário. Nada, na verdade. Salvador, é Fox Zero. Ali mantém pistola zero, Oxanel 63 e no 2. E mantém no zero. Porta. 3304, contato radar sul, mantém 360, sai da. 360 na água, tá 3304. Opa, tá voltando, então, regressando para Salvador. Altitude que cruza? Estamos cruzando 4.700 pés. É, precisa para 2.000 pés de Alfa Tango Tango. Na ponta de espelho radial e distância do Salvador. É autorizado 2.000 pés, a radial de Salvador. 320. Radial 320. Autorizado curva à esquerda na proa da posição pelo para interceptar a chegada a bom. Vamos mais tranquilizado, ó. Pelo. Salvador, bom dia, contato 7, contato 7. Faz uma laje da Avianca ali, mantém pistola 0, azul 5107. Salvo um aeróbico. Fora do só, o 35221 vem passando 2500. Bom dia, controle. 35221, contato radar, submanter nível. Submanter 200, é da A. 200, livre das restrições, 35221. Controle, que não vem da Alfa, passou o Paris, só mudamos na rota fora. 7, chame torre na frequência 118.995. Para a torre. Está mantendo 3 aqui hoje. Conforme a outra aeronave não vai cruzar, não? Alfa Tango Tango, qual é a altitude que passa? 3.700 pés. suficiente. Lima Kilo Zulu está autorizado nível 100. Foxtrot Oscar, check rádio, transmissão na LG. Tá perdido. É, mantendo a escuta do controle. Azul, 4299, na escuta. Contato radar perdido, chama o centro Recife agora na frequência 1251, na alterna 3395. Estabilizou o voo no 160. Voo no 648, deixa até o nível de voo 170. Já está descendo o grato, bom trabalho. Não, é mesmo, Confito? Do papapá, Zulu de Leste. 299. Salvador, bom dia, voo no 160, estabilizado. Controle 19-8. 9-8, Major, acabou. Torre, o gol no 1-60, baixar travado no final do procedimento X-Ray. 7 com 1-1-60, check trem. Pista 1-0-2-0, os autorizados, pista 1-0. Vento 1-60 graus, 1-0 nós, gol 1-1-60. Gente, livre pouso 1-0, tá baixar travado, gol no 1-60. Foxtrot Tango Oscar, chama para ingresso na pistola 7 e atenta ao trator que está fazendo o corte de grama ao lado da taxiway. Essa é Mozart, né? Controle, confirma para o Alfa Tango, tá recebendo? Afirmativo, não recebo seu modo chave, não recebo sua altimetria. Ok, não recebe a altimetria. Ok, Alfa Tango, então, o contato radar feito. Qual a identificação, Alfa Tango? Então. Tem como número 2 na retaguarda do mesmo, reporta para ingresso no 7. Tenha ponto de espera, aguarde. Está notando, identificou? Identificou. Ok, não recebi sua identificação, por gentileza, tente mais uma vez. Pista 1-7, vento 1-60 graus, 1-4 nós, Índia November Alpha. Todo autorizado, Índia November Alpha. 1-1-60, solo, aos 2-5, pode virar direito, 1-2-1, décima 1. 1-2-1, décima 1, Brato. Tango chama em torre agora na frequência 118.95. 118.95. Torre Salvador, Papa Tango, Alfa Tango Tango, não regresse, Salvador. Alfa Tango Tango, mantém a proa da rotatória e reporta final de 5 milhas. Alfa Tango Tango. Ah, é pessoal de frente do Alfa Tango Tango, é 1-0. Afirmativo. Ingresso final 1-7. Reporta na curta para girar a base pela esquerda, Alfa Tango Tango. A intenção de pouso é na 1-0, confirmada. Afirmativo, inicialmente ingresso na final da 1-7 e mantém-se alinhado para girar a base pela esquerda, para 1-0. Ok. Alfa Tango Tango. Azul 5107, decolagem autorizada, pista 10, 1-70 graus, 1-49. Decolagem autorizada, Azul 5107. Gente, o Alfa Tango Tango Tá visual com o Charlie 150 à sua frente, na 1937? Estamos na final da Anapoel. Gente, mesmo, também encontro agora final de uma milha. Para pousar uma 7, né? Charlie 1950. Ok, estamos atentos aqui, mas na, ainda não visual. A 3663, mantenha. Então, para a sequência BC, saúde agora a pera convencional, tradicional uma separação maior. Curve agora à esquerda na proa 345, esquerda proa 345. O seu limite nessa proa é a proa 250 de Salvador. Ao cruzar a 250, reassuma a proa de Pabon. Da El, opera não nadar. Sabel 360, nada El, 5107. Pronto, chama o seu jeito, está utilizando, está se ótimo. Atento ao trabalho, a lateral da Oscar aí, a manutenção da grama. Vamos tentar ser informado. Fala calma. Prossegui agora com o controle em 119 decimal 8. O ajuste 1020, 180 por 10. Reporta na final da 1-0, Alfa Tango. Ok, reportará na final da 1-0, Alfa Tango. 630, cada mar, direita aqui, mantenha 50. 1-0, tá voltando, era na parada. Goro 648, já toma navegação na proa de Pavog. Então, o arco de colégio cruzado é uma 7,70 com 12 nós. Quando está no solo, aos 3 anos, se der direita, chama o salão 2 anos, não está firmando, vai seguir para as 3 ou para a linha da baixa. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. o controle do Tango Alfa? Decolado aos 32, 198 ao controle, no pé de Tango Alfa. Até volta. 4-3-6, pista 1-0, 1-7-0-0-1-2-1. Iniciando, 63. Isso, Fox, decolagem autorizada, pista 1-7. Decola curva esquerda, perna contra o vento, aguardando para cruzar o campo. Vitor, Fox, Fox. Bruno 641, notificação, chegada a Mari, desça e mantém o 060. Fox, Tango Oscar, suba e mantenha 1 no mil pés. Bruno meu, a fé vai manter. Oscar. Bruno 648, contato radar 58 milhas, sudoeste, BR de Salvador. 630, sem unificação. Bruno 630, contato radar 40 milhas, sudoeste, BR de Salvador, desse mantendo 050. Trip 5221 nascendo unificação. Reporta cruzando, final do 28, Vitor, Fox Fox. Linha do litoral, curva esquerda, linha do litoral, reporta cruzando no final do 28, Fox Fox. Então, 3663, recolado aos 33, controle 198, boa viagem. 198, bom dia. Oeste, vai em Salvador. Confere com trip 5221, estimativo. A 37 milhas oeste em Salvador. Contato radar restabelecido. Exatamente. Confere, então, 5221. Azul 5107, ação de identificação. Identificou 5107, cruza o 150. 104, estimativo. Vai lá. Controle, bom dia, OTAN 3663. OTAN 3663, contato radar na decolagem, subindo mantendo nível 340, saída da DAEL. Ok, solicita nível 300 na DAEL. Azul 5107, contato radar 27 milhas. Sul, BR Salvador. Contato 507. Trip 5221, chama o centro Recife agora na frequência 1288, alterno 260, boa viagem. 288, 260, bom trabalho, até daqui a pouco. Cima Quilo Zulu, ação de identificação. Inicialmente mantenha o corredor forte e coordene com o controle do elevador, 198, a partir de agora, Vitor Fox Sport. 198, Fox. Salvador, passando por Victor Fox Fox, passando a final da 28, na sua escuta. Victor Fox Fox, 1 no meu pé na escuta do controle, informe 10 milhas afastado de Salvador. Informará 10 milhas afastado de Salvador, se possível autoriza a ProDireta Lagoinhas, edição 095, senhor. Está autorizado, vá direto a Lagoinhas, subindo agora ao 1.500 pés inicialmente, Victor Fox Fox. Fox, Fox, a fim de evitar a área de Camaçari. Direto a Lagoinhas, inicialmente indo a 1500 pés, Fox, Fox. Cima Quilo Zulu, contato radar estabelecido a 47 milhas noroeste, BR Salvador. Mantém o nível de voo 100, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Azul 5107, chama o centro Recife agora, 1251, na alterna 13395. Recife 1251, na alterna 13395, Azul 5107. Linha decola, pista 10, 160 graus, 129, Olímpio 03. O Fox Trot Tango Zulu copiou? Até a Lima, tá livre. Lima Solo, 12111. 360, senhor. Solicito 340, azul 5107. Assistente, 3 horas, nível de voo 340. 340. Meia 30 vai cruzar 60 para 5-0. 30 desça para 3 mil pés, o altímetro no 020 inicialmente. 3 mil pés descer, 630. Ativo, está autorizado o final do procedimento. Voo no 630. 630, Fox Tangoski está mantendo 1 mil pés. Cadê o meu aqui, ó? Um pouquinho acima, volta. Victor Fox Fox submantém 095. 095 Fox. Afirmativa, regra de voo visual. Visual, Fox. CP5221 no centro Recife, identificação, subatém nível de voo 200, voo direto Vitória da Conquista, confirme seu estimado de pouso. CP5221, reporte para a descida. Autorizado, senhor. Vou direto Quebec, Vitor 001. Farol da Barra, atravesse. Voo 094, identificação, mantém nível de voo 370 na frente de Pabog, programando a chegada à mar e reporte ideal. Gente, não tem tráfego informado, mas... Frequência ali, 2345. Minha árvore de voo visual no meu pé. Voo no 630, autorizado 2 mil pés, o altímetro no 020. Chega bem a voo, no 630, 3 mil pés. 2 mil pés. Voo 648, desce e mantenha 3 mil pés de ajuste de altímetro no 020. Está autorizado o final do procedimento, chão estabilizado. Tem 3 mil pés, com 1.020, reportando estabilizado, voo 1.648. Olha o Olimpo 03, decolou no perfil da Momo. 03, contato radar, tu mantém 230, sair da Momo. Olimpo. Campo Rio, chegou no 630. É, de agora a transferência. Bom dia, gol no 630, caminhou. Voo 630, câmbio. Eu chamo agora o centro de Recife, 124, decimal 55, alternando 126, decimal 7. Na escuta da torre? Gol no 630 na escuta da torre? Sai, Chagas, gol no 630 na escuta. Ajusta 10 2 0. Pouso autorizado, pistão no 0. No 630? Eu não consigo falar com ninguém, vou conseguir pro posto. Uno 630, chame torre 118, decimal 95. 630. Salvador, gol no 630, câmbio. No 630, está ali, pouso autorizado. 160 graus, 12 mais. Ajusta 1020. Ele pôs 0, gol no 630. Mari. Bom dia, gol 1-642, está na final, visual. 1-6-4-8-6-20-1-20. Guarda a pista livre. 1-20, acertou, pegou 1-642. Dá 3-6-6-3, certo? Brasília, 123, 127, decimal 3, alternando 123, decimal 0. Dá 3179, chama o centro de Brasília, 124, decimal 25. alternando 126, decimal 55. 251, alterna 13395, solicite diretamente ao centro. 236, na frequência 251, alterna 13395. Bom dia. Batista está autorizado, nível de voo 300. Está 35 no 5-7. Volume 621, redução agora para 220 baixo. Identificação, mantém nível de voo 340, foi na proa de bridge, a passar na posição bridge, caso de falhas, hotel de Brasília, 124, decimal 25. 96250 reautorizada, descida até nível de voo 150. Bom dia, sua identificação, mantém nível de voo 370. Pode acessar a coordenada, aguarde. Vou chegar em 6250, chame o controle de Salvador, 119-8, bom pouso. Zero, chame agora no 25.45, alternando 126.85. Azul 5107, suba e mantenha o nível de voo 360. Afirmativo, 3296, informe-se, obrigado. Ok, Golfo 62, está autorizado, sinal do procedimento, está estabilizado. Da 3296, está autorizado, sinal do procedimento, está estabilizado. Autorizada a chegada a Mari. Identificação, manter nível de voo 350. Oi, Salvador, bom dia, 3296. É, Confirma a lua do modulo. Otan 3896 na final, visual. Gente, o 3896, pista 620, aguarda a pista 20. Ano 6, 0 graus, 1-0 nós, deu colagem autorizada, pista 1-0, Oxenar 63, ano 1. Tip 5-2, 2-1, descida autorizada até nível de voo 090, abaixo está a critério, centro de escolha de tráfego, interfira na sua descida, reporte 27 milhas em contato bilateral com a Rádio Vitória da Conquista. Azul 4299, chame agora Brasília, 124 decimal 25, secundário 26 decimal 55, azul 4299. Baixado e checado, livre pouso. Boa tarde. Dá 3896. Chename 3191, decolado 05, controle 198, boa viagem. Agora controle Salvador 198, bom dia, Chename 3. Controle Salvador, muito bom dia, o Chename 3191, transfere. Perfil da Eulet. Bonito, daria para informar o uso da aeronave? Ok, 360, autoriza a prosseguida do presente. Perfil da saída. Ok, então o seu perfil da saída com o Xené 63. contato com a senhora. 613 ou não? Prive, Proxené 63 ou não? Autorizado, Prive, Proxené 63 ou não? Trato com a Prive, correção. Seleção do Zulu, decolado 08. Controle de saída 1998. Ok, controle 1198, Juliette na Golão. Controle Salvador, Papatão, Juliette, Tango Zulu. Matamos Juliette, Tango Zulu, contato radar da Colagem, tudo em Matamos Zulu, 100, sair da Momo. Sair da Momo, seguindo o perfil da carta, até 100, Juliette, Tango Zulu. Chegada a Mari, reporte no dela. A 3504, bom dia, certa identificação, mantenha o 330. Inicialmente mantém a rota, agora te perder na foco, você traduziu até aqui. Direto de Angulo. Direto de Angulo na escuta. Pronto, você responde para 00. 5001. A frequência do controle é 119.8, você chama na frequência do centro. Confirma para a Juliette Tango Zulu, livre restrição. Está livre restrição para o Juliette Tango Zulu, mantém 3 mil pés. Está livre da restrição para o Juliette Tango Zulu, mantém 100. E livre restrição, subir e manter 100, Juliette Tango Zulu. Assim. E mantenha 2 no pé e fia chegada a Mari. Ajuste o altímetro 1020, ponto estabilizado. 3-1-1, chama sempre a equipe agora na frequência 1251, alterna 1339. Identificação 50 nível de voo 360. Inicialmente mantém a prova de bridge agora de coordenação. Você não copiou a aeronave? Não se conta agora de federação com o centro de frente. Bom dia, esse é a identificação, mantendo nível de voo 350, vou na frente de Paborg, fazer uma chegada a Mari. Azul 417, azul 5107, azul 5107. Prossiga agora na escuta de Brasília, 124, decimal 25, alternando 12, decimal 55.